rapaziada. Opa. Essa é a batida nova do Mr. Bomba. E essa é com o cu. Piriri. Quando toca o piriri, você tem que mil entender. Mil pra deixar quando em choque. Dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, você tem que entender. Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Pera, pera, pera, e tocou o biriri, deixa eu ver quem que é, qual vai ser. Então, vou atender. Alô, opa, claro que tô dentro, mas vê direito. Se for fita podre, eu tô correndo. Porque tem que dar pelo menos 4 dígitos pra cada um. Senão não vale a pena correr risco nenhum. Mas e aí, é muito arriscado. Ata firmeza, 4 caras em 2 carros. Com as coordenadas rumo interior paulista. Na pista curtindo rap bom pra quem não acredita. Chegando no local, seguranças na porta. Ih, meu irmão, vamos entrar pelos fundos, dá a volta. Caímos pra dentro e de cima do palco fizemos a multidão cantar junto com voz de assalto na saída. Passar no caixa, pega o cachê. Quando tocar o biriri, pode deixar vou atender. Quando toca o biriri, você tem que entender. Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o biriri, biriri, biriri. Quando toca o biriri, biriri, biriri. Quando toca o biriri, você tem que entender. Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o biriri, biriri, biriri. Quando toca o biriri, biriri, biriri. Cada local tem o seu DDD. Alguns eu decorei, já sei antes de atender. Se é 21, é Rio de Janeiro. 51 é Porto Alegre, os gaúchos tão ligeiro. 31 é BH, 71 é Salvador. Brasília é 61, é só chamar que eu vou. Se eu te ligar, é o 11, é São Paulo. Curitiba é 41, eu já tô ligado. Se eu tô acompanhado e toca outra mina, eu não sei o que fazer, ainda bem que tem pina. Eu vou desligar, é isso daqui pra frente. O tal do biriri pode ser inconveniente. Se a namorada vê, ela já quer brigar. Viu foto de mulher e número de celular. É só você ligar, de qualquer lugar. Só não vou atender se for chamada a cobrar. Quando toca o biriri, você tem que entender. Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, você tem que entender. Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, piriri, piriri. 91496484. O DDD é 13, é só chegar no contato. 91496484. O DDD é 13, é só chegar no contato. 91496484. O DDD é 13, é só chegar no contato. 91496484. Assim fica fácil fechar com água de assalto. Quando toca o piriri, você tem que entender. Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, piriri, piriri. Quando toca o piriri, você tem que entender. Deve ser dinheiro, eu vou ter que atender. Quando toca o piriri, piriri.